Esta semana, no Esta Semana, muitas libras que passam a ser boas, chumbos ao tiro na cabeça e descuidos na estrada. Tem agora início Esta Semana, um dos programas recentes da Antena Web. Neste espaço, Nuno Miguel, eu mesmo, vai fazer um apanhado, um resumo de alguns dos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, com um resquício de opinião ou crítica, quando entender que se justifica. Os temas abordados, vários, desde política, desporto, notícias caricatas, avisos, efemérides, irá depender de semana para semana. Uma semana que, desta vez, quase podia ser resumida só com acontecimentos que tiveram origem na segunda-feira. Vamos já perceber porquê. Ser presidente, o meu país não deixou. Era uma vez uma nobre candidatura. Na segunda-feira tarde, dia 20 de junho, pois claro, decorreu a eleição para a presidência da Assembleia da República. Fernando Nobre foi o indicado como partido vencedor das eleições legislativas do dia 5 de junho, o PSD. Então vamos a votos. Fernando Nobre recebeu no Parlamento, na primeira volta, 106 votos. 101 deputados votaram em branco, registaram-se 21 votos nulos. Dos 230, votaram 228. Na segunda volta, recebeu 105 votos, menos 1 que na primeira. Recebeu ainda os mesmos em branco, 101, e mais 1 nulo. Não votaram 2 deputados, ambos do Partido Socialista. O candidato do PSD não conseguiu sequer o pleno da bancada que o propôs nas duas eleições. Nobre precisava de 116 votos positivos dos 230 deputados, o que não conseguiu. Por isso, o seu nome foi chumbado. Foi assim a primeira vez que um candidato a presidente do Parlamento não conseguiu ser eleito nem à segunda volta. O candidato a presidente da Assembleia da República, Fernando Nobre, obteve 106 votos. Não passei! Não passei! Voltar para nova votação, fazer figas e ter fé na coligação. Votar em mim, votar, vá lá, votar. O senhor deputado Fernando Nobre obteve 105 votos a favor. Ainda pior! Não passei. Uma adaptação musical, mais uma de Vasco Palmeirinho na Rádio Comercial, intitulada Votar. Depois disso, Assunção Esteves foi eleita Presidente da Assembleia da República com 186 votos a favor, 41 em branco, 2 nulos. O nome da deputada foi apontado na manhã seguinte, dia 21, pela Comissão Permanente do PSD. Foi a quarta melhor votação de sempre, a seguir às eleições de Jaime Gama, 2005 e 2009, e à reeleição de Almeida Santos. Assunção Esteves é a primeira mulher a ocupar o cargo de Presidente da Assembleia da República em Portugal. Não é possível demover-me da minha intenção. Só há uma maneira. Nessa altura ousem fazê-lo. E vocês verão o que o povo português fará. Deem-me um tiro na cabeça, por sentir na cabeça, eu vou para Belém. E este não desiste. Tal como vocês sabem, eu estou sentado na minha cadeira de sonho, portanto, não abdico dela por nada. Por nada, talvez não, mas por um salário mensal de 400 ou 500 mil euros, talvez troque. Eu estou convencido que se o André Vilas Boas não tivesse a mesma paixão que eu tenho pelo Futebol Clube do Porto, eu estou convencido que o André Vilas Boas era capaz de sair, porque tem uma cláusula de rescisão de 15 milhões que... para determinados clubes não é significativo. Agora, o que eu tenho certeza é que se vierem cá com essa cláusula, que o André Vilas Boas não quer sair. Este também quase que acertava. Também na segunda-feira, o país futebolístico acordou com a manchete do Jornal Notícias, que dava como certa a transferência de André Vilas Boas para o Chelsea. Na terça-feira, tornou-se oficial. Vilas Boas já não é treinador do Futebol Clube do Porto. Os campeões nacionais enviaram um comunicado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, confirmando que André Libras Boas pagou a cláusula de rescisão e abandonou o clube. A intenção de abandonar partiu do técnico, que resolveu, sem justa causa, o contrato de trabalho desportivo em vigor, informaram os Dragões. O amor ao Porto, a cadeira de sonho, a ideia que poderia ficar no clube portuense nos próximos 15 anos. Tudo se confirmou com esta mudança para Londres, consumando aquela que foi talvez a maior traição para os adeptos portistas nas últimas décadas. Ao final da tarde de terça-feira, Vítor Pereira, que era adjunto, foi apresentado como novo treinador principal dos campeões nacionais. E não deixe o dia de segunda-feira. Parece mentira, mas é verdade. Os cientistas japoneses inventaram uma forma de produzir carne artificial a partir de fezes humanas. Segundo o Daily Tech e o IAU News, o Serviço de Esgotos de Tóquio, que serve mais de 13 milhões de pessoas, apresentou a, deixa cá ver se eu sei ler isto, Mitsuki Ikeda, um investigador do laboratório de Okayama, um problema invulgar. Tinham demasiadas lamas de gotos armazenadas e não sabiam o que fazer com elas. Ora, para resolver o problema, o investigador chegou a uma solução no mínimo invulgar, fazer comida a partir dos excrementos humanos. Categoria. O argumento por trás desta ideia invulgar é que os excrementos são ninhos de bactérias que apresentam algum valor nutricional, nomeadamente valor proteico. O primeiro passo é cozinhar as bactérias para as matar e extrair as proteínas e a partir das técnicas de separação. Depois, adicionam-se proteínas de soja, tomem bem conta da receita, para adicionar sabor. Esta mistura viaja para um melhorador de reação, presumivelmente algum tipo de reação química, onde é transformado numa textura de carne. Por fim, é adicionada uma cor vermelha ao bife para lhe dar mais um ar reconfortante. Só falta ir ao forno. A carne, supostamente, até é mais saudável que a verdadeira, já que é composta por 63% de proteínas, 25% de carboidratos, 3% de lípidos e 9% de minerais. Toca a comprar cocó. Apesar do feito, o cientista admite que o principal problema com este novo produto será ultrapassar a barreira psicológica imposta pelo facto de esta carne ser feita a partir de fezes humanas. Não, quem disse isso? Delicioso. Outra que também parece mentira, mas é verdade. Desta feita, num caso também insólito, mas bem sério, mais ridículo e preocupante. Saltamos para quarta-feira, 22 de junho. Antena 1 lançou os traços gerais. Diziam assim. Médicos continuam a passar receitas mesmo depois de morrerem. Receitas que são aviadas em farmácias a vários quilómetros de distância da casa de doentes, que por coincidência também morreram, os doentes. Estes são apenas alguns dos casos revelados nos relatórios anuais de 2009 e 2010 da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. Por esse motivo, a Inspeção-Geral aconselhou o Ministério da Saúde a suspender a emissão e distribuição de novas vinhetas para receitas médicas, porque ninguém controla este sistema de receitas passadas à mão. As investigações estão concluídas, estão agora nas mãos da Polícia Judiciária. A investigação da PJ está ainda em curso, mas já estão encontrados vários casos em que, afinal, os médicos que se julgava terem passado estas receitas já tinham morrido. Também os doentes com grandes quantidades de medicamentos aviados em farmácias já tinham falecido. Muitos destes medicamentos foram passados com vinhetas especiais, sendo gratuitos para os doentes e pagos totalmente pelo Estado. Os inspectores de saúde começaram por olhar para os médicos que com mais de 70 anos continuavam a exercer. Em particular, no distrito de Viseu, existiam vários casos de médicos a trabalhar fora da idade máxima legal para exercer no Serviço Nacional de Saúde. Nessa lista estão médicos jovens de 82, 83, da minha idade, 86 anos, 89, 91 e até médicos com 92 anos de idade. E esses médicos passavam muitas receitas por ano. Há casos em que, anualmente, estes médicos mais velhos passavam quase 10 mil receitas por ano apenas no seu consultório privado. Foram estes números demasiado altos que levaram uma investigação mais profunda e uma queixa da Inspeção-Geral ao Ministério Público. Não percebo porquê. Aviso à navegação, sobretudo os internautas. Se usa o serviço online Dropbox, que por acaso a Antena Web usa muito, um grande beijinho para o Carlos. Talvez seja melhor verificar que tem todos os documentos. Um bug no serviço deixou milhares de utilizadores sem qualquer tipo de proteção. Segundo a CNET, os responsáveis pelo serviço Dropbox confirmaram que um bug causou uma falha temporária de segurança no serviço, permitindo o acesso às contas sem ser necessário introduzir a palavra-passe correta. A Dropbox atribuiu esta falha a uma atualização do código do serviço, que introduziu um bug que efetuou o mecanismo de autenticação. Os acessos sem palavra-passe ao serviço foram possíveis entre as 9h25 e 1h46 da noite, 1h46 da madrugada, mais uma vez segunda-feira, hora portuguesa. A empresa diz que houve menos de 1% de contas abertas durante esse período e que forçaram o encerramento de todas as sessões assim que detectaram o problema. A Dropbox já esteve anteriormente debaixo do fogo em questões relacionadas com a segurança, quando o investigador de segurança Christopher Sogoyan apresentou queixa na Federal Communications Commission, alegando que a empresa havia mentido aos seus clientes. Sogoyan, na altura, apresentou a queixa quando descobriu que os funcionários da Dropbox podiam aceder às contas de qualquer utilizador e, como tal, podiam aceder aos respectivos ficheiros. Isto é possível porque, ao contrário de outros serviços de armazenamento na nuvem, a Dropbox armazena a chave da encriptação nos seus servidores e não no computador dos utilizadores. O objetivo é possibilitar o armazenamento de várias versões do mesmo ficheiro para que o utilizador possa recuperar um apagado ou modificado acidentalmente. Em resposta, a Dropbox disse que a queixa não tinha qualquer mérito e que apenas um grupo muito restrito de funcionários tinha poderes para aceder às contas dos utilizadores. A notícia em destaque de ontem teve como protagonista o nome de Angélico Vieira, que ficou gravemente ferido num acidente de viação. O jovem cantor e ator continua internado no Hospital Santo António, no Porto, com um prognóstico muito reservado. Suspeita-se que o seu estado é bem grave. O acidente ocorreu cerca das 3h15 da manhã de sábado, ao quilómetro 258 da autoestrada A1, no sentido Porto-Lisboa, junto à saída para Estarreja. Resultou num morto, dois feridos graves e um ferido ligeiro. O oficial de serviço ao Comando Operacional da GNR, Tenente-Coronel Rui Barreiros, disse que o acidente foi causado por um rebentamento do pneu esquerdo da frente do automóvel, conduzido por um antigo vocalista dos Desert. O único ocupante que não foi projetado era um homem que seguia ao lado do condutor e teve ferimentos ligeiros. Atrás seguiam outro homem, que foi atropelado mortalmente, e uma mulher, que sofreu ferimentos graves e está também internada no Hospital Santo António. A Guarda Nacional Republicana avançou ainda a forte probabilidade de, entre os quatro passageiros, apenas um usava cinto. Precisamente, o que sofreu apenas ferimentos ligeiros, ou seja, três das quatro pessoas não usavam cinto de segurança a meio da madrugada em plena autoestrada. Com todo o respeito pelo sofrimento atual de várias pessoas, que rico exemplo deram aos jovens seguidores. Em tragédias e artistas, ontem completaram-se 2 anos desde a morte de Michael Jackson. O rei do pop faleceu a 25 de junho de 2009 e protagoniza a nossa efeméride desta semana. Aos 50 anos de idade, o norte-americano faleceu vítima de uma intoxicação aguda de Propofol, um potente sedativo de uso hospitalar que teria sido administrado pelo seu médico pessoal, Conrad Murray, acusado de homicídio involuntário. A morte do dançarino, músico e cantor, cujo sucesso forma parte dos grandes acontecimentos das últimas décadas, continua a ter repercussões por causa das circunstâncias misteriosas que a envolveu. Na autópsia, que revelou o Propofol como um fator determinante da morte, também foram encontrados restos de outros medicamentos no organismo do artista. O documentário póstumo, realizado a partir das centenas de horas de gravações dos ensaios, rendeu 2 centenas de milhões de euros. Em 2009, Michael Jackson foi o artista que mais vendeu nos Estados Unidos, à frente das cantoras Taylor Swift e Lady Gaga. Ontem, a residência de Michael em Las Vegas foi aberta ao público pela primeira vez, mas o evento foi cercado de medidas de segurança. É com o seu maior sucesso musical de sempre que entramos na reta final do programa de hoje.